real. Posso ver nos olhos dela, é uma encenação. Inércia é um ponto crucial em que se encerra a ação. E nela vejo a multidão, presa por cordas invisíveis da alienação. Controla um título, sua rotina e alimentação. Te ensina erroneamente como as coisas são. Cidades parecem palcos, o mundo parece um teatro. Cada dia é um espetáculo, com novos atores falsos. Ilusões de plástico, encenações de um mágico. A mídia ensina meus hábitos, depois me arrumo fim trágico. Nos limitam a um expediente, contado por ponteiros rápidos. Põe um moleque armado, se escolhe futuro na rua e a polícia que mate-o. Eu sento e assisto o mesmo filme, me sinto mal. Eles me assistem igual e assim seguiu-me, consumindo onde eu tô, como espectador desses cenários macabros de covardia e dor. De drama, o elenco é de Wall Street, dos bancos das elites. É quem te governa, te explora e te manda pro inferno. Um convite, te engana, ficção da felicidade, cobrada com curto prazo de validade. Cada etapa da sua vida é uma encenação, e cada atitude é parte da doação de um longa, onde não há só um vilão. E a falta de um herói contribui pra sua continuação. Lutar a encenação, cada olhar a encenação, na sua rotina encenação, em cada esquina encenação. É tudo falso, o seu dinheiro é falso, o seu emprego é falso, o seu critério é falso, objetivos falsos, seu valor é falso, sua justiça é falsa, comportamento falso. Falso, seu dinheiro é falso, seu emprego é falso, seu critério é falso, objetivos falsos, seu valor é falso, sua justiça é falsa, comportamento falso. A história contada é moldada, invenção. Cansei de ser só mais um na multidão. Fraco é quem se cala, decoram suas falas. Uma trama hostil, poucos vão quebrá-la. Eu vivo em cena, ação que me alivia e me condena. Hoje dê a morte vem. Pra quem quer mudar, é tudo falso. Seu sistema é falso. Seu ensino falso. Ideologias, crenças falso. Sua moral é falso. Leis e discernimento falso. Suas recompensas falso. Seus ídolos são falsos. Vitórias e conquistas falsas. Seus governantes falsos. Conceitos, padrões, seu orgulho é falso.